Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar um jardim, um coreto à música e à saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Luquezzi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora pela Rede USP de Rádio, a pedida de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto à música e à saudade, com pérolas musicais da era de ouro do rádio. Na abertura, nós vamos atender o e-mail que vem da Supercap, a nossa querida Pauliceia Desvairada, de dona Marlene Barbosa Silveira. Ela diz em seu e-mail que São Paulo também amanhece ao som de um jardim, um coreto à música e à saudade. Ela, que reside em Pinheiros, lá em São Paulo, está em sintonia com a poderosa Rádio USP da Supercap. E para ela, de acordo com seu e-mail, saudoso mineiro Ivon Cury, ao lado da Carla Alves, do não menos saudoso mineiro, o maestro e pianista Hervé Cordovil, a toada Me Leva. Aliás, esta música foi a primeira a ser cantada em nossa televisão, na televisão brasileira. Na pedida nós temos Tulalá, Lamartine Babo, com Radamés Nhatali, regendo, fazendo arranjo, e com a sua grande orquestra, Radamés Nhatali executa Hino do Carnaval Brasileiro. Tudo isso para a dona Marlene Barbosa Silveira, que reside em Pinheiros, lá em São Paulo, em nossa sintonia. Chico Alves, o Rei da Voz, também acontece. Em belíssima gravação antológica do Henrique Vogeler, a composição Meiga Flor. Mandei arriar meu cavalo, que é hora de eu viajar. Apertei a mão da morena, ela se fosse a chorar. Não chora não, moreninha, que eu vou e torno a voltar. Me dá um abraço apertado, que é pra de mim se lembrar. Então se ela respondeu, me leva, oi. Apertei na espora do bicho e danei a galopar, mas o olhar da morena quase que fez eu voltar. Cheguei na curva da estrada e pra trás eu fui olhar. Vi a morena chorando, um lenço branco a abanar. Então se ainda escutei, me leva, oi. A gente que tem amor, é triste a separação. Caboclo parte chorando, mas deixa o coração. pensando na moreninha, a resolvi abortar. Encontrei a coitadinha, com os olhos tristes a chorar. Cantou-se nós dois, talvez, das promessas de amor que te fiz, já não crês. E queres me abandonar, procurando negar que juraste a mim também minha ser meu bem, meu amor, por que negas, ó flor? Sempre fui tão sincero, eu te quis, eu te quero. Sei que sem te morrerei, és o meu ideal, minha vida afinal. Se amas alguém, meiga flor, se mais te contém outro amor, eu quero partir para não mais te ver, e eu quero fugir e bem longe morrer. Se amas alguém, meiga flor, se mais te convém outro amor, eu quero partir para não mais te ver, e eu quero fugir e bem longe morrer. Meiga flor, não te lembras talvez das promessas de amor que te fiz, já não crês. E queres me abandonar, procurando negar que juraste a mim também minha ser meu bem. Meu amor, por que negas, ó flor? Sempre fui tão sincero, eu te quis, eu te quero. Que sem te morrerei, és o meu ideal, minha vida afinal. Gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 50 e 60, a pedida de todos os domingos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós. Coloque no envio da mesma, Rádio USP, Caixa Postal 440, o CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, a pedido é música. Nesta manhã de domingo vamos atender mais um e-mail desta feita da nossa querida Morada do Sol, a nossa acolhedora Araraquara, que também desperta o som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, o araraquarense, senhor Alberto Ribeiro, pela vez primeira conosco, Carlos José, que é advogado, Carlos José, que é excelente cantor e intimista, em arranjo do Severino Filho, do poeta Luiz Vieira, Carlos José canta Guarânia da Saudade. Para o araraquarense em nossa sintonia, senhor Alberto Ribeiro, ainda nesta manhã de domingo, com a orquestra Enrico Simonetti, a composição que foi o primeiro samba gravado em nosso país que se tem história, do senhor que é mestre pianista, o senhor samba, senhor assina, Pé de Anjo. Esta saudade que é de ti me alucina, me desespera. Esta saudade me tortura, silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera e nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada, vai entrando. E te esperando estarão também todos os beijos meus. Mas não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada. Não demores muito, não demores nada, venhas ligeirinho, sejas camarada. Como volta a primavera